sabe aqueles dias em que dá tudo errado? Você se pergunta por que não ficou deitado. Eu tenho um problema, mas não sei a solução. Eu sei que é provisório e eles passarão. Sabe quando você não corresponde? Quando te dá vontade de se juntar ao bonde? Só não jogo tudo pro ar, porque sei que quando cair na minha cabeça vai piorar. Difícil ter o pé no chão, não saber quando sonhar e se sonhar demais. Quando acordar, eu sei que só arrependimento não dá e sei que as coisas não vão melhorar. Eu sou um prisioneiro arrependido no cativeiro, no desespero a esperança morreu primeiro. Sem espaço pra derrota, sem fraquejar a consciência, eu não posso derrotar. Arrependido não, não faço isso nunca mais. Mas agora é tarde pra voltar atrás. Não sei se foi impulso, não sei por que fiz isso. Só sei que me encontro arrependido. Arrependido não, não faço isso nunca mais. Mas agora é tarde pra voltar atrás. Não sei se foi impulso, não sei por que fiz isso. Só sei que me encontro arrependido. E de repente eu vi que dei vacilo. Como fui capaz de fazer aquilo? Mas agora é tarde pra questionar. A culpa é só minha se eu agir sem pensar. É difícil aceitar um erro cometido. A consciência pesa até com crime omitido. Mesmo sendo só meu maior segredo. O arrependimento vem e com ele o medo de ser descoberto e ver a casa cair. É foda errar e ter que assumir. Querer voltar no tempo pra fazer diferente. Pelo menos sei como fazer daqui pra frente. Não quero errar pra ter que aprender. Nem dar valor ao que tenho só depois de perder. Quero saúde, liberdade, amigos, família. Quero também descansar com a mente tranquila. O tempo passa e alivia o peso. Agradeço a Deus por ter saído ileso. Peço perdão por ter sido fraco e impulsivo, ao ponto de trair valores e princípios. Não sei se rezo ou se peço desculpas. É difícil conviver com sentimento de culpa. Arrependido não, não faço isso nunca mais. Mas agora é tarde pra voltar atrás. Não sei se foi impulso, não sei por que fiz isso. Só sei que me encontro arrependido. Arrependido não, não faço isso nunca mais. Mas agora é tarde pra voltar atrás. Não sei se foi impulso, não sei por que fiz isso. Só sei que me encontro arrependido. E com tudo ao meu redor percebo que podia ter sido bem melhor mais cedo. Tive amigos que se foram pela vida louca. Eu quase fui, só que a persistência calou minha boca. Arrependo por não ter aproveitado o momento em que você tem um irmão do lado. Valorize cada pessoa que te ajuda, porque quando uma se vai, a consciência perturba. Me arrependo por não ser o que minha mãe queria, mas sinto bem por não ter sido o que ela não desejaria. E bem que eu podia ter outra oportunidade pra fazer tudo que um dia eu tive vontade. Mas tento me manter feliz em cada sentido, mas pesa um pouco o fato de estar arrependido. E se até Jesus chorou, poupo minhas lágrimas. O sentimento traduz o porquê que ela rolou. Arrependido não, não faço isso nunca mais. Mas agora é tarde pra voltar atrás. Não sei se foi impulso, não sei por que fiz isso. Só sei que me encontro arrependido. Arrependido não, não faço isso nunca mais. Mas agora é tarde pra voltar atrás. Não sei se foi impulso, não sei por que fiz isso. Só sei que me encontro arrependido.